e o resultado eleitoral dá-nos, sobretudo, mais sentido de responsabilidade e não podemos, de modo nenhum, defraudar as pessoas, achando que este foi o caminho certo que nós encontramos nessa aproximação e aquilo que nós queremos é também desafiar o futuro. É não nos conformarmos com aquilo que temos, devemos fazer returas, algumas returas que passado. Há novos desafios para fazer e os desafios que eram à Câmara Municipal nos últimos 8 anos, há 8 anos quando entramos, já não são os desafios destes próximos 4 anos. Esses estão ultrapassados, mas há muito para melhorar também nas próprias estruturas da Câmara Municipal. Precisamos de uma Câmara mais ágil, uma Câmara que seja mais rápida na resposta ao cidadão, precisamos de uma Câmara da era digital, que ainda não a temos, e por isso esses são grandes desafios e acredito que quando acabarmos este mandato, o Oliveira do Hospital não terá nada a ver com o concelho que nós encontramos há 8 anos atrás.